abrindo com chave de ouro o programa especial do Dia dos Pais. Pai, amigo, irmão, com peão, carreiro e praense. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. É uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez junto com você, junto com a sua família, defendendo os grandes sucessos do nosso cancioneiro. Hoje, um programa especial ao Dia dos Pais. Isso, só moda de papai, hein? É. Nós vamos ouvir agora Alex e Ivan. Meu pai, uma regravação do Tião do Carro e José Caetano Erba. Cansado da luta, dos trancos da vida, saudade doída bateu pra valer. Lembrei do meu pai lá no sítio nosso. Eu, velho, eu não posso ficar sem te ver. Cheguei bem cedinho na cerca de arame. Eu vi um enxame de abelha subir. No velho mourão do chão estradeiro exalava o cheiro do mel jataí. Batendo o orvalho da alta pastagem, eu criei coragem, pro rancho eu desci. Gritei no terreiro, ninguém na palhoça, no eito da roça, meu velho, eu vi. Beirando o aceiro, fui subindo o trilho. Na roça de milho eu entrei devagar. O sol nessa hora mostrava o seu brilho. Meu pai é seu filho, eu vim te abraçar. E ele tirou da cabeça o chapéu, olhando pro céu pegou a chorar, dizendo meu filho que roupa limpinha não rele na minha pra não se sujar. No peito do velho o suor corria, até parecia linda da biquinha. Meu filho, a água tá no arvoredo, eu trouxe hoje cedo a porunga cheinha. Até meu almoço eu deixei preparado, está pendurado no galho da arvinha. Eu fiz hoje cedo bem madrugadão, arroz e feijão, jabá com farinha. Em suas palavras eu já decifrei, e nem perguntei, mamãe, onde está? Nas roupas do velho guaxuma miúda, e as mãos cascudas que nem jatobá. E ele me disse ali nesta hora, você vai embora, onde vai pousar? Meu pai, eu vou indo, não se aborreça, antes que anoiteça eu preciso voltar. Eu beijei o rosto do meu pai amado, entrou no roçado, o sultão foi atrás. Eu também saí chorando escondido, meu velho querido, eu te amo demais. Alex e Ivan, meu pai, modão bonito aqui no nosso programa. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Aquece lar, aquecedor solar Solis, é energia que dura. Uai, menino. 0 operadora 18-3652-7167. Com aquecedor solar, você tem água quente pra toda a família. Ah, é? Banho com conforto de hotel 5 estrelas. Ixi. Tem uma grande economia na conta de energia elétrica. Opa. Valorização do seu imóvel. Uai. Baixo custo de manutenção. manutenção, até 10 anos de garantia. Aproveita este. Aquece lar, aquecedor solar Solis, www.solis.ind.br. Estes são da nossa turma, viu, caboclo? É nóis. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Em 1963, a dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco, também prestaram sua homenagem aos papais e nós vamos ouvir agora Velho Pai. Mais trabalhar, brincando com seu netinho, passa o tempo a recordar. Quando pega na viola, pra tristeza disfarçar, canta a moda do passado e depois pega a chorar. Conta a sua vida de quando era sorteiro, das proezas que fazia no tempo de boiadeiro. Sempre foi respeitado por esse Brasil inteiro e cumpriu sempre com a lei o dever de um brasileiro. Respeite a sua idade, é uma sombra do passado, é um espelho da saudade. Respeite como seu pai, com carinho e amizade. Ele só dá bom conselho para o bem da mocidade. Foi criança, a velhice é o fim da vida, onde morre a esperança. Mas quem sempre fez o bem, a glória no céu alcança. Seu nome fica na história e o passado por lembrança. Velho Pai, Tonico e Tinoco, de 1963, modão dos cabeceira, homenageando os papais. Clube do Caipirão, é tradição sertaneja. A Juju já passou um cafezinho pra gente, né, Juju? É verdade. Isso, aê, menina sabida, hein? Põe um golinho pra nós. Isso, faz favor. Aê, Juju, um café gostoso, adoçado com rapadura. Aprendeu com o velho Gerbás, né, véi? É, o tempo que o velho era peão, puxava boiada lá do Goiás, véi, trazia pro Rio Grande do Sul. Aê, Gerbás, gente boa, né? Um café gostoso, sustançoso. Café não tem hora também, né? É de manhã, tarde, à noite, o café é sempre bem-vindo, né, caboclo? É. É, isso mesmo, né, companheiro? É verdade. Isso mesmo, bom. Larga de conversa, ô. Põe uma música aí. Bom também, né? Enquanto a gente precisa um café, mais uma modão na ponta da agulha. Eu lembrei, rapaz, do tempo que eu fui candeeiro do meu avô. Prepare o seu coração. É verdade. Lágrimas de Pai é um outro grande sucesso. Foi gravado em 1983 pelos hippies da música sertaneja Léo Canhoto e Robertinho. E essa moda a gente recorda agora. Seu moço, você está vendo esse velho quase morrendo se arrastando pelo chão? É esse o pagamento que ele recebe nesse momento do seu filho do coração. Ele é honesto, é muito honrado, trabalhou feito um escravo, não merece esse triste fim. Coitadinho vive sofrendo, dia e noite padecendo, e para seu filho ele canta assim. Volte pra casa, meu filho, lhe peço pelo amor de Deus. Escuta a voz do seu pai, atenda o pedido meu. A sua mãe está doente, ela vai morrer a qualquer hora. Ganhando a vida, ela vive lavando roupa pra fora. Eu vivo em casa sofrendo, não posso nem me levantar. Tenho uma cadeira de rodas, eu passo a vida a chorar. Eu sei que você está vivendo a vida que lhe satisfaz. Você hoje sente vergonha, porque eu sou pobre demais. Criamos você com carinho até os 20 anos de idade. Depois você nos desprezou. É triste essa minha saudade. Agora você está casado, até sei que tem um filhinho. Meu filho, pelo amor de Deus, me deixa ver meu netinho. Nós queremos a sua ajuda, precisamos da sua atenção. Se você tem vergonha de nós, não precisa vir aqui não. Mande alguém nos levar a um asilo, porque aqui não podemos ficar. Pague apenas a nossa despesa, não precisa ir nos visitar. Muito breve eu e sua mãe estaremos dando a despedida. Deus lhe pague, meu querido filho, por tudo que nos fez nesta vida. Lágrimas de Pai, Léo Canhoto e Robertinho, só modão pra você. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Fala Zé, um intervalinho? Beleza, um intervalinho rapidinho, a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Pai, você conhece o melhor amigo do seu filho? Sim ou não? Conhece o ídolo da vida dele? Sim ou não? Sabe o que deixa seu filho sem graça? E o que deixa ele orgulhoso? Será que ele é querido na escola? Será que seu filho é feliz? Sim ou não? Se você respondeu não para a maioria dessas perguntas, cuidado. Um traficante pode ter respondido sim. A diferença aqui entre um sim e um não é a vida do seu filho. Pais, quanto mais vocês se interessam pelos seus filhos, menos eles vão se interessar pelas drogas. Conversem sobre isso com sua família, amigos e comunidade. Unindo forças, a gente vence. Secretaria da Justiça, Governo do Estado. Clube do Caipirão.com.br.

meu pai, César e Paulinho, grande sucesso, abrilhantando nosso programa em homenagem aos papais. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Siga a gente no Twitter, twitter@ Clube do Caipirão, no Facebook e Orkut, Clube do Caipirão, blog clubedocaipirão.blogspot.com. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. A dupla Silveira e Barrinha, além de cantores e grandes compositores, também faziam poesias e interpretavam os seus poemas. Vamos ouvir Pai com Silveira e Barrinha. Quem é a criatura neste mundo que não teve pai? Mas que pergunta testada esta que eu estou fazendo, pois eu mesmo estou dizendo que ninguém nasceu sem pai. A gente pode nascer com falta de dedo na mão, pode nascer com falta de vista, com falta de tanta coisa a gente pode nascer. Isso é somente Deus querer. Mas com falta de pai, isto é que não pode ser. Eu também tive meu pai. Ei, que palavra gostosa! Palavra tão deliciosa de um filho poder dizer. Agora eu vou falar um cadinho do meu pai. Eita, velhinho bom! Quero dizer, meu pai não era desses pai bobalhão que os filhos chamavam ele de você, faltando suar a educação. Muita gente desta época diz que isto é modernismo, é o tal de granfinismo desta nova geração. Mas eu tratar meu pai de você, isto eu juro, podem crer. Antes de terminar de dizer, eu já te sentia doer no pé do ouvido, bem dada uma grande bofetada. Meu pai não era desses que pegava os filhos no colo para fazer agradinho, não. Ele era um velho durão, era de pouca conversa, mas tinha um bom coração. É engraçado. Meu pai não era violeiro, não era catireiro e nunca foi sambador. Uai, como é que eu fui sair violeiro e cantador? Esta minha inclinação eu herdei do pai do meu pai que venceu o meu avô. Esse sim que era um bom companheiro, caboclo sarado. Meu avô era viajado, meu avô era tropeiro, berganhador de cavalo. Era meio curandeiro e além disso violeiro. Meu avô se estava viajando com a sua tropa arriada e quando numa pousada ele visse uma mulher, sendo esta china morena, ou fosse loura ou pequena e que o velho ficasse gostando, ele já gritava com os tropeiros: amanhã de madrugada vocês podem seguir viagem, minha gente, que eu neste pouso gostoso vou ficar alguns dias morando. Meu avô era resolvido, era um velho bem jeitoso, para dar tiro era destemido, mas nunca foi criminoso. Os tempos foram passando e o velho sempre gastando dinheiro se acabou. Buraco que a gente tira e ele não torna a encher, tem que ficar vazio, é verdade, pode crer. Meu avô morreu na pobreza, sem dever nada a ninguém, morreu pobre, sem vintém, porém morreu com nobreza. Esta herança de pobreza também o meu velho pai herdou do meu velho avô. Meu pai morreu muito pobre, mas uma herança de família para os filhos ele deixou. Esta herança, meus amigos, eu ainda trago comigo guardada com devoção. São eles dois predicados. Um é o trabalho sagrado e outra é a educação. Pai, Silveira e Barrinha, aqui no Clube do Caipirão. Hoje um programa super especial. Clube do Caipirão, ouvindo e se emocionando. De pai para filho é o nome da próxima canção. É isso, né, Zé? É isso. É Juliano e Jardel na interpretação. Roda pra nós. Esse disco tá na picape número 2. Falava desse jeito: meu filho, tenha respeito, com que você encontrar. Seja honesto e honrado, respeite pra ser respeitado, que você muito vai ganhar. O muito sem Deus é pecado, o pouco com Deus é dobrado. Basta você trabalhar. Tudo que meu pai me ensinava, pro meu filho ensino agora. Queria aprender muito mais, mas o meu pai foi embora. Meu pai me deixou como herança vergonha e muita vontade. Meu pai nunca teve dinheiro, mas foi um homem verdadeiro, honesto e bom de verdade. Meu pai me ensinava, do meu filho ensino agora. Queria aprender muito mais, mas o meu pai foi embora. Meu pai me deixou como herança vergonha e muita vontade. Meu pai nunca teve dinheiro, mas foi um homem verdadeiro, honesto e bom de verdade. De pai para filho, Juliano e Jardel, grande sucesso, Moda Bonita aqui para você. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Rolando Boldrin, grande cantor, compositor, radialista e apresentador de programas de televisão, também fez sua homenagem aos papais e nós vamos ouvir Adeus, Me Pai. Adeus, meu pai, adeus, minha mãe, adeus, meu peso. Tô indo embora pro mundo afora, e dentro de um bornal levo um restinho de alegria e um bocadinho de sal que cai dos olhos de dentro deles com uma saudade mortal. Deixei minha família de um jeito que tanto faz, nas terras que eu mais queria, lá no sertão de Goiás. Boiada marcada a ferro, com as letras de outro patrão. Quando atravessa o Rio Grande, não volta nunca mais, não. Adeus, meu pai, adeus, minha mãe, adeus, meu pessoal. Tô indo embora pro mundo afora, e dentro de um bornal levo um restinho de alegria e um bocadinho de sal que cai dos olhos de dentro deles com uma saudade mortal. Eu deixei minha família do jeito que tanto faz, nas terras que eu mais queria, lá no sertão de Goiás, boiada marcada a ferro, com as letras de outro patrão. Quando atravesso o Rio Grande, não volta nunca mais, não. É um giro, giro que nem os pássaros de rios e lagoas. Não volta nunca mais, não. Adeus, meu pai, Rolando Boldrin, aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. A Juju já tá tomando um tereré. Ô, Juju, depois traz um golinho aqui, viu? É verdade. Isso. Pronto? Ah, tá, então beleza. Traz aqui então, faz favor. Aí, ó, pode chegar aqui perto. Peraí. Expõe perto do microfone pra todo mundo escutar o barulho. Aê, Juju. O tereré é sempre bem-vindo também, né? Apreciado em todo o Brasil. Outros tomam chimarrão. Gostou? Outros tomam tereré. A gente toma um tereré porque aqui faz muito calor, né? Estado de São Paulo. É verdade. É, companheiro. Mas lá no estado do Mato Grosso e Rio Grande do Sul, Paraná, tem muita gauchada aí que aprecia um chimarrão. Ah, é? É verdade. É, pode estar o calor que for, toma um chimarrão. Isso é cultural. E a gente aprecia um tereré. Quando esfria um pouco, nós tomamos um chimarrão, né, Zé? Vai, estipe, rapaz. Isso, vamos tomar um tereré aqui, gostoso, escutando moda sertaneja. Faz assim. A dupla Francisco e Fabiano também fizeram uma homenagem ao Dia dos Pais. O Francisco hoje mora em Avaiandava, no interior de São Paulo. O Fabiano mora em Lins, também no interior paulista. Juntos, os dois gravaram vários discos de muito sucesso. Um deles tem a canção Ei Pai. Essa moda a gente ouve agora. Que você estava sendo internado. Sei que você vai ficar bom, eu sei que vai. Ei, pai, lá na cidade consegui o que queria. Sou um cantor profissional, como pedia. Gravei meu disco que era meu sonho, meu pai. Levar, pois novamente quero ouvir você contar velhas histórias que há tempo me contou. Ei, pai, fale agora dos antigos companheiros. Eu fui embora na ganância do dinheiro, nem percebi quando janeiro se passou. Pequenina, bem protegida pela sombra das colinas, nos abrigava no inverno e no verão. Lembra que os passarinhos vinham fazer sinfonia, vinham das matas até nossa moradia, catar canjicas que sobravam no vilão. Peixe como antes, lembro você que muitas vezes nas passantes fazia tudo para me ensinar a pescar. Ei, pai, trago bem viva as imagens na lembrança, porque em mim existe ainda uma criança que sente falta de canções para ninar. Ei, pai, faz meia hora que sozinho estou falando. está me escutando? Ou é que tens que poupar a sua voz? Ei, pai, é que eu sinto a ânsia louca de falar, necessidade do passado recordar, de tudo que aconteceu de bom pra nós. Seu fã, sou seu amigo e ansioso espera ver o riso seu. Não, não adianta, ele partiu pro mundo luz, na terra santa em companhia de Jesus, e esperará ao terminar os dias meus. Adeus. Adeus, adeus, pai. Ei, pai, Francisco e Fabiano, aqui no Clube do Caipirão. Grande sucesso em homenagem aos papais. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Mais um intervalinho e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É o Clube do Caipirão trazendo para você o melhor do cancioneiro rural, o melhor da música tradicional, porque sertanejo regional de qualidade é aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Você que ainda tem seu papai aí junto de você, cuide bem dele. É, não deixe ele desacruçoar, não. Dê um beijo no rosto dele, trate-o com carinho, não responda a ele. Quando você perder o seu pai, aí já é tarde, meu amigo. Então, aproveite o seu pai enquanto ele está aí junto de você, porque quem já não tem mais o seu pai sabe como dói essa perca. Clube do Caipirão. No coração de um pobre velho já cansado. Quanta lembrança, quanto sonho, quanta dor. Chama seu filho, ele diz pausadamente: filho querido, seja um homem de valor. Essas palavras foram o fim de sua vida. Logo depois, o pobre velho faleceu. Não viu seu filho ser famoso como artista, mas seus pedidos ele entregou a Deus. Essas palavras foi no fim de sua vida. Logo depois o pobre velho faleceu. Não viu seu filho ser famoso como artista, mas seus pedidos ele entregou a Deus. E eu segui os seus caminhos, seus conselhos com amor. Em pouco tempo tudo mudou para mim. Papai querido, eu devo tudo ao Senhor. Por isso hoje, agradecido, eu falo assim: obrigado, papai, que em mim confiou. Obrigado, papai, que em mim incentivou. Obrigado, papai, tanto feliz eu sou. Sei que está junto a mim, guiando meus passos por onde eu vou. Que me viu cheia de amor, quando criança ainda caminhava sem parar. Menina moça, foi criado naquele lugar onde você me conheceu. Ela foi caminhando, caminhando, caminhando sem parar. Mas nunca esqueci daquela menina moça que conseguia me abraçar. Oi, menina moça. Hoje você é a moça. Naquele tempo você foi menina. Uma água cristalina que eu gostava de encontrar. Hoje você é uma moça. Hoje eu sou um homem também. Mas tanto te quero bem, te guardo no coração. Menina moça, moça das peles morenas, do cabelo encaracolado, mas que está aqui do meu lado. Eu quero dizer a você, moça, que desde pequenininho eu sempre amei você. Sempre te adorei pelos caminhos que passei. E volto a repetir novamente. Moça, filha de boa gente. Oi, moça. Nós somos recriminados por ter cores diferentes. Você é uma moça inteligente e eu filho de pai decente, mas podemos amar. O nosso amor jamais será proibido. O senhor será a minha esposa, eu serei o seu marido. Vamos fazer uma família e começamos a fazer. Mesmo que seus pais não queiram, mesmo que eles não quiserem, tu serás a minha esposa. Vai ser sempre minha mulher. O casamento aconteceu. Duas crianças nasceu. São lindos e cantam a todo mundo. Provei para aqueles que não me queriam. Eu dei a ela toda alegria. E meus filhos me adoram mais do que tudo neste mundo. Porque eu provei a minha história. Eu sou um homem de glória que viaja pelo mundo. clubedocaipirão.com.br. Mais um sucesso, mais um modão em homenagem aos papais. Vamos ouvir Lourenço e Lourival, As Vozes de Cristal. A gravação é de 2008. Segundo o depoimento da própria dupla, é uma das mais belas canções que eles gravaram. É uma canção do Muniz Teixeira, Pedido de um Pai. Quero pedir algumas coisas pra você. Faça um esforço se puder me atender. O teu pai vai precisar de atenção. Filho, o tempo vai mudar meu modo de agir. Quando você me chamar eu não ouvi. Tente entender a minha falta de audição. Filho, se algum momento eu tiver algo pra falar e por acaso minha voz não escutar, é que eu perdi a resistência do pulmão. Filho, se eu ficar resmungando com tolice, não se preocupe, é o início da velhice. E para isso não existe solução. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça. É normal que o ser humano se envelheça. Comigo é certo que também vai ser assim. Querido, eu cuidei de você até crescer. Está chegando a minha vez de envelhecer. Estou pedindo pra você cuidar de mim. Se eu deixar algo cair da minha mão, não vá pensar que é por falta de atenção. Eu jamais faria isso por maldade. Filho, se eu ficar de madrugada por aí, feito fantasma pela casa sem dormir, será também pelo excesso da idade. Filho, teu cuidado não é por obrigação, agradeço toda a sua proteção e pelos lindos netos que você me deu. Filho, a vida é assim, o tempo passa e tudo muda. Fique sabendo que vai precisar de ajuda quando você ficar velho feito eu. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça. É normal que o ser humano se envelheça. Comigo é certo que também vai ser assim. Querido, eu cuidei de você até crescer. Está chegando a minha vez de envelhecer. Estou pedindo pra você cuidar de mim. Meu filho, meu filho, cuida de mim. Pedido de um pai, Lourenço e Lourival, as vozes de cristal, aqui no Clube do Caipirão é só modão, hein? Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. É, seu moço, tecnologia de qualidade na internet é com a Trian, hospedagem, marketing digital e criação de sites. Lá em Riba. Trian.com.br ou 18-3652-7513. Trian, a melhor tecnologia da internet. É verdade. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Não suportando mais o peso da idade, um pobre velho já cansado de sofrer, chamou seu filho e com lágrimas nos olhos disse pra ele: muito breve eu vou morrer. Jesus me chama, vou partir pra eternidade. Está chegando a minha hora derradeira. Filho querido, por lembrança de seu pai, vou lhe deixar minha muleta de aroeira. Porém o moço, todo cheio de ironia, disse ao velhinho com um gesto de homem mau: já que o senhor não vai deixar nenhum dinheiro, pra que me serve esse pedaço de pau? Pois eu sou moço e preciso de riqueza para a vaidade das mulheres sustentar. E o senhor pode morrer bem sossegado, sua muleta ninguém mais vai ocupar. Um certo dia o castigo do destino, sem esperar aquele moço receber, num acidente de automóvel na estrada, uma das pernas para sempre ele perdeu. Os seus amigos e as mulheres lhe deixaram, sua vaidade para sempre se acabou. Por mãos de outros teve que voltar ainda, na mesma casa que um dia desprezou. Thank you.

de amor, mas suas lições estão esquecidas. Eu sei que é tão difícil ser pai e ser filho. Crianças e velhos não são empecilhos, são passos do homem na estrada da vida. Pais e filhos, Chitãozinho e Chororó, aqui no Clube do Caipirão. Música caipira o tempo todo, Clube do Caipirão. Por mais que cresça o filho, ele nunca será maior que o pai. O respeito é fundamental entre os familiares, principalmente ao papai, principalmente à mamãe. Um grande abraço a todas as mamães do Brasil que nos acompanham, que também fazem muitas vezes o papel de pai. Obrigado aos papais do Brasil também que nos acompanham, que também muitas vezes fazem o papel de mãe. Grande abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. É uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez prestando esta homenagem a você, papai, e a você, mamãe. Clube do Caipirão. Papai é o nome do próximo sucesso, né, Zé? Isso, Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil, vai interpretar pra gente. Papai, vem do seu trabalho cansado demais. A cada filho um sorriso ele traz. A família sente alegre ambiente, a mamãe contente, que vida de pai. De flor, tudo foi plantado pelo semeador. Passarinho canta o hino de amor. O verde roçado, o campo e o gado foi abençoado por nosso Senhor. É o pai do sertão, ensinando o filho de tudo que é bom. Criança é o futuro da nossa nação. Ensine a verdade, viver na humildade. A felicidade é paz e união. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Em 1983, a dupla Leandro e Leonardo, no comecinho da carreira, gravaram uma canção chamada Meu Pai Querido. E essa moda a gente recorda agora. Meu pai, inseparável companheiro, dos amigos do primeiro, foste tu verdadeiro. Em busca do saber,

ele manda um abraço apertado, um beijo amado e meu bem querer. As Galvão, Alô Meu Pai, de 1985, grande sucesso aqui no Clube do Caipirão. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Bom, nós vamos pro intervalo, é rapidinho mesmo e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Meu compadre, companheiro, minha comadre e grande amiga, estamos aqui no Clube do Caipirão fazendo você matar saudades de um passado tão presente no coração de cada um de nós amantes da cultura caipira. Clube do Caipirão é tradição caipira. Agora chegou um dos momentos mais importantes do nosso programa. É hora do humor caipira. Pare o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com Jacinto, o conhecido donzelo. O pai é assim. Preste atenção. Agora, no Clube do Caipirão, humor caipira. Olha o chuchu, beleza? Olha o nabo, joia. Compra aqui, madame. Compra aqui, madame. Jacinto. Virgem. Mãe do céu. O que você está fazendo na feira? Eu tô aqui de plantão esperando passar a pessoa do sexo masculino. Sexo masculino, seu bobo. E já passou alguma? Ah, passou uma, né? Que só de pelanca tinha 4 arrobas. Um mulherão mais alta que gogó de girafa. Tão alta assim, Jacinto? Ah, mais alta que muro de cadeia, né? Pra mim, ela é mais velha do que andar pra frente. E você aceitaria uma mulher dessas como esposa? É como diz o pai, né? Pra quem tá com fome, capim é cardo verde. Esse seu pai deve ser um monstro. Ele é bonito? A cara dele foi considerada imorar lá na Dinamarca, né? O velho é fogo no taquarar. Imagino. O velho não dorme de botina, não. Mexeu com ele, ele abre o livro de bom humor, né? Malandrão, não é? Malandro não, malandro é o urubu que voa sem gastar gasolina, né? Quer dizer então que o seu velho tem a mesma mania que você tem? É vidrado em mulher. Ah, o velho aprecia o Sérgio Fraco, né? Sexo Fraco. Porta e meia ele finge que entra em porta errada. É. Só de guarda-roupa o velho tem mais de 50 horas, né? Não é possível. O velho é esperto, malandro. Todo mundo pensa que ele vai indo buscar o milho e já vem voltando com fubá, né? É. Mas um dia ele ainda vai se dar mal, hein? Ah, mas o velho é esperto, né? Ele não bota azeitona na empada de ninguém, né? E a sua mãe, Jacinto? Sua mãe não é ciumenta? Bom, ela era, né? Mas agora já tá conformada, né? Ah. No começo ela prendia ele em casa, mas ele fugia. Era o maior fujão da redondeza, né? E ele ainda é assim? Ah, ficar em casa ele não fica, né? Ai, não? É, ele é gamado na rua. Segurar ele em casa é a mesma coisa que querer empinar papagaio no porão, é. É, tem homem que é assim mesmo, sim. O velho anda mais torto que cachorro de andarilho, né? E ele não tem ciúmes de sua mãe? Bom, isso ele tem, né? Ah, tá vendo? Ele sempre fala assim, mulher minha tem que ser que nem ventilador funcionando, ninguém põe a mão, né? E ele já está velhinho, não? Ele tá gasto, né? Ele tá mais usado que véu de beata, né? Mas ainda anda no arame, o danado. É. Ele é um senhor pilantra, isso sim. Pilantra? Pilantra é índio vendendo flecha com carimbo de fábrica, né? O velho é figurinha carimbada. Ah, acredito. Nesse mundo tem gente pra tudo. É, ele é esperto. É como ele diz sempre, né? Hoje em dia, quem não desconfia, deita na cama e acorda na bacia, né? E ele é de briga? Bom, ele só briga sozinho, né? Porque ele diz que briga de dois atrapalha. Né? Ele não é valentão, não. Não tô vendo. É como ele diz, né? Toda onça valente tem seu dia de tapete, né? E ele lê jornais? Jornal pra ele tem outra serventia, né? Isso ele usa bastante, né? E agora, em matéria de leitura, o velho tá mais por fora que rótulo de garrafa, né? Eu vou indo. Você fica, Jacinto. É, eu vou ficar, né? Pra ver se aparece alguma mulher pra eu pedir em casamento, né? De repente aparece uma, eu não tô aqui pra falar com ela, né? Uhum. Você deve então pedir um auxíliozinho ao seu anjo da guarda, ué? Meu anjo da guarda cansou de me acompanhar, eu nem... Ele pediu demissão, 13º fundo de garantia e fugiu numa nuvem. Quê? Tudo isso? Mas não faz mal, né? Um dia entra a sor na minha escuridão. Falam que eu sou donzelo, mas eu prego! Humor caipira. É o Jacinto, conhecido donzelo, hoje também homenageando os papais. Clube do Caipirão.com.br. Aquece Lar, aquecedor solar Solis, é energia que dura. Uai, menino. 0 operadora 18-3657-1167. Com aquecedor solar, você tem água quente para toda a família. Ah, é? Banho com conforto de hotel 5 estrelas. Ixi. Tem uma grande economia na conta de energia elétrica. Opa! Valorização do seu imóvel. Uai. Baixo custo de manutenção. Até 10 anos de garantia. Aproveita este. Aquece Lar, aquecedor solar Solis. www.solis.ind.br. Estes são da nossa turma, viu, caboclo? É nóis. Defendendo a tradição. Programa Clube do Caipirão. No jeito, mais um modão, sinalizou o velho Gervásio na picape número 3. Ele está ali. O disco já está rodando. Vamos ouvir de 1985. Meu pai, meu herói, meu amigo. César e Paulinho. Meu pai foi o meu grande amigo nos tempos de infância. Sempre tirando os espinhos, mostrando o caminho de fé e esperança. Meu pai está comigo em todas as coisas que faço, me incentivando em tudo, mostrando o caminho, guiando os meus passos. Mas hoje, lembrando o passado, eu trago na recordação. Meu pai, eu tenho saudade do tempo bom. Me lembro que às vezes você se zangava comigo por coisas que eu fazia errado. E por muitas vezes corria perigo. Eu era ainda criança e não importava. Mas agora crescido entendo o sentido do mundo que você mostrava. Tempo passou por meus olhos, amadurecido fiquei. Meu pai, que agradeço a você por tudo que sei. Meu pai, obrigado por tudo que aprendi, que trago comigo nos momentos difíceis da vida. Meu pai, amigo. Meu pai, meu amigo, meu melhor amigo. Meu pai, meu herói, meu amigo. César e Paulinho, meu pai, meu herói, meu amigo. Grande sucesso do nosso cancioneiro. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. O João Carreiro escreveu uma canção em homenagem ao pai do Capataz. Alô, caipirada de plantão, aqui quem fala é o João Carreiro. E aqui é o Capataz. Estamos defendendo o sertanejo bruto com o nosso amigo Luiz Henrique Pelícia. No Clube do Caipirão. Segura! O tempo passa, permanecem as lembranças do meu tempo de infância, daqueles momentos nossos. Como eu queria abraçar o seu abraço, como criança seguir seus passos, infelizmente eu não posso. Mas se Deus quis, então que assim seja. Tenha sempre a certeza que te guardo em meu coração. Todas as vezes que a vida me desanima, sinto uma força aí de cima e sei que é você, meu pai, segurando minhas mãos. Choro, choro de tanta saudade. Te amo tanto e você sabe a falta que você faz pra mim. Canto, canto, pois te sinto aqui comigo. Descanse em paz, meu herói, meu pai querido, José Alfredo Serafim. Mas se Deus quis, então que assim seja. Tenha sempre a certeza que te guardo em meu coração. Todas as vezes que a vida me desanima, sinto uma força aí de cima e sei que é você, meu pai, segurando minhas mãos. Tanta saudade, te amo tanto e você sabe a falta que você faz pra mim. Canto, canto, pois te sinto aqui comigo. Descanse em paz, meu herói, meu pai querido, José Alfredo Serafim. Essa é uma homenagem a você, meu pai. Onde você estiver, Serafa, um dia a gente ainda vai se encontrar, com certeza. Obrigado, João Carreiro, meu parceiro, por esse presente. Te amo, cara. Obrigado, viu? Te sinto aqui comigo. Descanse em paz, meu herói, meu pai querido, José Alfredo Serafim. Música

seu pai foi lhe perguntando: pra que você quer este couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vem morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar esta metade do couro. Vou dar pro senhor levar. Palmeira e Biá, aqui no Clube do Caipirão de 1954, fechando com chave de ouro a parte musical do nosso programa, Couro de Boi. Clube do Caipirão é tradição caipira. Agora, para fechar o programa mesmo, vamos ouvir Formatura com o Alan Coelho, grande locutor de rodeios Alan Coelho. Preste atenção nesta história. Certa vez estive viajando por esse Brasil afora, quando me vi no sertão, numa estrada de chão. Era tarde, umas 3 horas. De repente, meu carro quebrado. Fechei os vidros e deixei ali encostado, e ajuda fui procurar. Quando eu vi uma casa ali perto, o lugar era deserto e pelo trilho comecei a andar. Fui chegando devagarinho, e quando estava pertinho, por ajuda fui gritando. A casa parecia abandonada, a porta não estava trancada. Eu abri e fui entrando. Na entrada logo vi que alguém morava ali, pois tinha uma cama velha, 2 panelas na prateleira. Num canto um banco encostado, o fogão a lenha do lado, e a moringa era a geladeira. De repente ouvi um gemido. Entrei e vi um velho caído que me disse com a voz estremecida: meu filho, sente aqui do meu lado, só ouça, fique calado, a história da minha vida. Eu era um rapaz facílimo, era o rei dos boiadeiros, tinha vida pra dar e vender. Na viola eu era um açoite, trabalhava dia e noite, só não sabia ler e escrever. Me apaixonei por uma moça chamada Teresa, e no dia do nosso casamento dançamos até a noite adentro. Eu fazia meus planos: vou construir nossa casinha, criar gado, criar galinha, nem que demorasse muitos anos. Mas aí veio a tristeza. A minha querida Teresa, o filho não pôde suportar. Foi sentindo a dor do parto, que aqui nesse mesmo quarto ela partiu e com Deus foi morar. Fiquei sozinho com o menino, tracei ali seu destino e jurei a ele estudar. Nem que eu tivesse sacrifício, se fosse pro seu benefício, até sangue eu iria derramar. Mas quem tem Deus não se apura, mesmo levando uma vida dura, não podia me queixar. Eu era muito valente, o menino muito inteligente, arroz e feijão nunca ia faltar. Me lembro como se fosse agora, meu filho chegando da escola no último dia do ano, e com sua simplicidade me disse: pai, eu quero entrar na faculdade, pois é esse meu plano. E se foi para a cidade grande, me deixando aqui tão longe para seguir o seu estudo. Eu fazia economia, trabalhava noite e dia para manter o seu futuro. Se passaram 4 anos, e eu na roça lutando numa vida muito dura. Mas ao céu eu agradeci pela graça que recebi, pois chegou o dia da sua formatura. Vesti meu velho terno de estopa, eu não tinha outra roupa no pé, meu velho sapatão. Com as unhas sujas de terra, pulei vales, cruzei serras, para ver meu filho receber sua formação. Fui chegando na cidade, e com minha simplicidade no salão eu fui entrando. quando eu vi meu filho do lado. Tava bonito, arrumado, e pro seu lado eu fui andando. Eu fui com os braços abertos, mas na hora ele saiu de perto com uma cara risonha. Criticou minha roupa velha, as unhas sujas de terra. Falou até que de mim tava com vergonha. Foi-se embora e me deixou ali num canto. Dos meus olhos correu o pranto, no peito uma grande dor. Pois ali me desprezava quem um tanto ajudava do fundo do meu amor. Fui saindo do salão, cruzei aquela multidão com o peito cheio de tormento. E voltei aqui pra esta casinha, pra tocar minha vidinha e pra esquecer meu sofrimento. Hoje estou velho, eu sei, de tanto que trabalhei, da minha dor que mais parece uma ferida. O meu filho eu não vi nunca mais. Hoje deve ser doutor o senhor dos tais, e eu aqui no fim da minha vida. Mas vá, parte agora, e se um dia encontrar meu filho por essa estrada fora, diga a ele que aquele terno de estopa que usei no dia de sua formatura é o mesmo terno que usei no dia que casei com aquela que morreu para lhe dar a vida. E é com ele que eu quero ir para o fundo da sepultura. Diga também que foi com aquele velho sapatão que eu trabalhei e tirei deste chão o sustento do seu futuro. E as unhas sujas de terra são os anéis de formatura de quem nunca teve estudo. E por fim, diga a ele que eu lhe perdoo, que por Deus eu lhe abençoo. Não reclamo a minha cruz, foi tão grande o meu sofrimento, mas não se compara em nenhum momento ao sofrimento de Jesus. Clube do Caipirão. Formatura, Alan Coelho fechando com chave de ouro o programa Clube do Caipirão. Hoje homenageando os papais. clubedocaipirão.com.br. Repico berrante, véi Gervásio, reúne a tropa aí, companheiros, a Luquinha, a Juju já abriu a porteira, vambora seu moço. Nosso último encontro, não fica. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um Clube do Caipirão, que teve na sonoplastia o meu irmão companheiro Zé Luquinha, junto com o velho querido Gervásio, a assessoria e produção da dona Juju, coordenação e supervisão da nossa turma. Em nome de toda a nossa equipe, eu, Luiz Henrique Pelícia, agradeço você pelo carinho, da sintonia e audiência em mais uma edição do Clube do Caipirão. Fique com Deus, uma ótima semana e até mais! Você ouviu programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Pra te ver em outros braços, eu prefiro o abandono. Teus carinhos não são meus, teu amor tem outro dom. Pra te ver em outros braços, eu prefiro o abandono. Teus carinhos não são meus, teu amor tem outro dono. Tchau, tchau, tchau, amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for.